De topinho e mini saia, hoje eu vou subir no palco, vou cuspir algumas rimas. Essa é minha profissão. Ei, segurança não me breca, ele agora me acompanha pra eu não causar tumulto. São os males da função. Tenho muita paciência pra não estraga o negócio, eu não vou entrar no jogo que eles querem. Ei, pra mim eu vou cantar o que eu quero, não vou entrar em gravadora, vou montar a minha firma. Gangstas fazem assim. Na bala de eu ser tudo que um dia eles disseram que eu, Júlia, não seria. Como eles vão reagir quando liga a TV e vê uma pretinha chave que na rua eles via? Mas só costumava rir. Eles se fazem de louco, mas conhece a Júlia Costa. Esse dom é inegável. Não precisa mais mentir. Eu vou fazendo minha rima e vou ganhando a minha cota. E não é porque você tem medo que eu vou deixar de existir. Break, break, embaçada, não vem me cobrar atenção, sendo que eu não te devo nada. Ego frágil, sei que essas mina te abala pra ocupar um lugar que pra você ficar cê se humilhava. Olha pra essa banca, ela se mantém intacta. E eles se confundem atitudes com palavra e pá. Se quer pula alto da sua casa, que a pretinha de 30 tá passando na quebrada e pá. Firmão, sabe que é nós que desenrola. Se quiser te mando o link do kit da Júlia Costa, pra você se inspirar na sua quebrada e ser gostosa. Chave A no beat e no kit da Queen Chavosa. Pode rimar agora? Minha tropa na pista sempre arrasta, parece até bloco de micareta. Sou atração que eles pagam menos, mas quem é que dá sold out na festa? Não subo voucher de macho falido, o show desse mano é um ASMR. Ninguém mexe, ninguém pula, só dorme. Se ele lota a casa, parece uma creche. Fato, eles contam mentira, conta vantagem, eu conto dinheiro. Eu assino contrato, fazendo malote o dia inteiro. É que nessa aula de rima, fui só professora, repete de ano. Sua nota é zero, DM aberta só pros contratantes de cadinho. Empresária investe no certo. Minha conta não pisca pra seu autotune tão desafinado. O dinheiro é bom e tá na minha conta. E quem me banca é a rima que eu mato. Eu escutaria seu trampo, mas infelizmente eu te acho tão fraco. Sempre a mesma coisa que fuma. As puta quer interesseira e quer tá do seu lado. Mas por outro lado, tu não tá errado. Errado é quem tá achando bonito. Errado é quem tá te dando palco. Errado é as mina que vê como um ídolo. Yeah. Yeah, yeah. Você tá ouvindo a verdade da vai. Mas é um fato que ele observa. Estuda meu show porque da letra ele faz réplica. Busco uma estratégia e deixa esse cara no solo quando o assunto for métrica. Pra porra desse palco, sempre fui acima da média. No Twitter indireta e ele se paga de pá. No Insta cê quer meu feat, já disposto a me pagar. Não adianta bloquear, vadia, tô em todo lugar. Trazer a sua nova ref, sou eu quem cê vai escutar. Mulher de negócio tipo make money. Essa banca te incomoda porque vai te causar fim. Eu jogo dinheiro pro alto, parece cena de filme. Eu não coloco esse quebrado, ele é uma fake ass bitch. Fake ass bitch. É que cê quer tá no time. Você fala que me odeia, mas tô na capa da sua playlist. Te deixo inspirado, coloca meu som no repeat. Cada som que eu faço, tô ficando mais rich. Caralho, aí nesse beat, Amy Lopes brincou.